Mas agora me diga o porquê colocar esses assassinos para nos proteger. Aonde vem em formato de morte, quem tem perna corre. A justiça só abrange onde a terra consome. Achou magnífica a experiência que faz, uma arma que comprova eficiência eficaz. Parado mãos pra cima, mata faz piada ao tirar uma vida. É um absurdo, boina, colete coturno, fora um martelinho terno preto vagabundo. Isso eu já sei, livro, capítulo é rei. Culpados são aqueles que infringiu sua lei. Os tratamentos que eles fazem é só pra dar errado. Maus investimentos, então pra isso eles são pagos. 90 orelhão celular, o número da morte que é fácil de discar. Descompeta nas ruas, eles são os criminosos. Descompeta nas ruas, eles são os criminosos. Descompeta nas ruas, eles são os criminosos. Eles são os criminosos, eles são os criminosos. Agora filmam o delito cometido. Tá nas redes quem agoniza, pede socorro, luta pelo último sopro de vida. Sua lei é banhar o corpo com o próprio sangue da vítima. Arma fria, a lei aqui é só a seu favor. Se orgulhe mostrar vários buracos causados por suas armas, onde inquéritos são arquivados. O cinza que usa sinônimo de morte, compactua desordem, pega dinheiro poluído pra deixar seu caixa forte. A droga apreendida só 20%, chega a polícia, muito deles cartéis das ruas, narcotráfico, quadrilhas. Lambe saco de boy, adora ser o algoz, mas sem essa porra de arma, deixa de ser o bicho feroz. CHQOS, manda o papo reto, eco de guerrilheiro, firmando, fechando correto. Só monstro na contenção, sua vida na mão, milésimos, orquestrada por mim, um brilhante, grande maestro. Descompeta nas ruas, eles são os criminosos. Descompeta nas ruas, eles são os criminosos. Descompeta nas ruas, eles